Ryanair 01, é colado agora os 42, controle 19.8, bom voo. 98, tá 3601 no gráfico, bom dia. Webjet 5890, Cinti da El, paga com a Cinti, paga com o fim, só um minuto para a cópia. Prepare a saída da El. Preparando da El. 1155 chamou para a cópia. Chegou 890 da Web, pronto, cópia. Salvador, bom dia, Webjet 5717, dentro do hotel, autorização para Ridger. Número 2, 5717, só um minuto, Galeão, 340 aprovado, saída da EL. 340 da EL, aguardando. 5890 da Web, pronto, cópia. Afirmo, pronto, a cópia. Confins 340, rota pisolou no meio, decolada 10, curva direita da EL, lei da bridge, é o perfil. 5525, o transponder, controle 198. Confere, chame quando pronto para o posto acionar. Chama para o posto acionar, quando pronto, Webjet 5890. 5717, cópia. Cópia, 17. 340, Epsilon 10, para Galeão, decolada 10, curva direita, perfil da El, Leda, após Leda, vou abrir de um intercepto aerovia. 5524, transponder, controle opera 119, decimal 8. 340, Pendulu 10, decolada 10, curva direita, da Leda, Brit, 5524, 198, Webjet 5717, posição número 5. Chega quando plantado, puxa o sinal. Bom dia, tá 3201, baixar travado na 10. 301, ciente, pista livre, pouso autorizado, vento, calmo. Pouso na 10, tá 3201. 249, ao livrar táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte Romeu Juliette. Alfa, reporta Romeu Juliette. Tudo na 749, desplazamento, rua São Paulo. Autorizado, 4, chame táxi, 749. Autorizado, 749. Rua Azul, patrulha, 710, pra acionamento na posição. Ok, o WebJet no portão 4 já vai iniciar, o Azul, próximo setor, não me escuta aguardando. Júlio, portão 10. Graças ao portão número, tanto 201, obrigado. Escuta. Podemos acionar um posição para liberar uma liberação do equipamento. Positivo, estou ciente do acionamento de um dos motores e aguardando para iniciar o push. Não importa até coordenar o seguinte, assim que o web liberar, iniciar ataque, já estou autorizado o pushback. Autonomia 4 horas, Antena Galeão. Reporte pronto, ponto de espera, o ajuste 1-0 no 2. 0-2, primeira ponta, Antena 7-4-4. Outback em acionamento, objeto 5717, versão número 5. 5 aprovado, semitáxi. Aprovado, 5717, web. O 4177 está livre push, chame táxi. Autorizado, além da colada 10, vento calmo. Decola do zero, web 6749. Seguinte, chame táxi 4177. Táxi objeto 5717, tá com 1-3, 1-3, 1-3, Fernando Copins. 6749, decolar 259, controle 19.8, bom voo. 19.8, bom dia. 5717, peguei azul, reportando pronto ponto de espera, ajuste 1-0, 1-5, 1-0, 1-2. Seguindo azul, 1-0, 1-2, ponto de espera, já tá 186, 5717, olha. 5890 para pushback e acionamento, posição 9. Aprovado, chama o táxi. Aprovado, chama o táxi, objeto 5890. ajuste autorizado táxi, reportando para outro ponto de espera, o ajuste 10012. Autorizado além da decolar o azul, vento variável com 2 nós. Que é 5717, está pronto para o tipo de pressão 0. Observando a rolagem do azul, após ali mantém. Observando a rolagem do azul, ali mantém 5717, vai ver. Torre Salvador Webjet 5890 com 9:63 horas e 15, Galeão proprietário. Ataque autorizado para o principal, Indy Alpha, reporte pronto, ponto de espera, ajuste 10012. Indy Alpha para o ponto de espera 10, chama lá quando pronto, Webjet 5890. Patrão 77 da Azul, decola 205, controle 19.8, morro. 19.8, bom dia. está alinhado e pronto, 5717, ó. Chama 5 segundos, só com o azul afastar um pouco mais aquele colocante. Dá sua escuta, vamos no 7. Sede no 7, evento calmo, tem link de decolagem. Iniciando, 7 no 7. 7590, próximo ponto de pega da 10, pronto. Ali mantém. Ali mantém o 7590. O 797 vai colar agora, 09, controle 193, sim, 198, bom voo. 98, obrigado. Zero, ligue decolagem, vento calmo. 50, zero, ligue.